Na manhã desta quinta-feira, dia 23 de julho, o morador do bairro Figueira, David Carvalho, procurou a Rádio Sentinela para falar uma situação que os moradores estão vivendo. Os moradores estão indignados com uma dupla que vem aterrorizando a região e cometendo diversos furtos nas casas do bairro. David, o que está acontecendo no bairro Figueira? Sua casa também foi arrombada por essa dupla? Sim, foi arrombada no período da tarde de ontem, na quarta-feira. Tive porta quebrada, televisão, saquearam e fizeram uma bagunça grande na minha casa, no início da tarde de ontem. Ô David, algum morador conseguiu presenciar ele saindo da tua casa durante o roubo? Sim, a minha vizinha tirou foto da placa, da pessoa arrombando a minha casa e logo após eles se apavoraram, se assustaram, né? Roubaram alguns itens e se invadiram da casa. David, é um homem ou uma mulher? Na verdade, são um casal. Um casal, né? Aí a foto a vizinha retirou e não conseguiu pegar a mulher, mas o cara saiu perfeitamente na foto. E algum morador conhece esse casal? Na verdade, aquela rede de vizinhos já tem várias denúncias desse rapaz, né? Vários comunicados, alerta desse casal, que vem já praticando furto na residência. E você chegou a procurar a delegacia de polícia para informar essa situação? Sim, cheguei a procurar, até fiquei um bom tempo na fila, né, esperando, fizeram pouco caso, querendo ou não, fizeram até cara, a moça fez até cara de deboche na minha cara, eu fiquei muito frustrado porque pago as minhas contas em dia, em PTU e quando eu preciso não tive nem um sequer retorno da polícia. E nessa quarta-feira tua casa foi arrombada, o que eles levaram mesmo, David? Levaram, tinham em torno de uma quantia em dinheiro, pouco, ali em torno de R$50 ao lado da televisão, né? E levaram uma televisão de 39 polegadas dessas últimas. E a tua casa estava trancada, eles arrombaram a porta ou a janela? Estava trancada, quebraram a fechadura, arrombaram ali a lateral da porta, né? Graças a Deus não quebrou a porta de vidro, não chegou a estourar, mas quebrou uma parte, com a barra de ferro, quebraram a parte da parede, conseguiram abrir a porta. E você espera que a polícia consiga localizar imediatamente essa dupla? Sim, sim. Assim eu aguardo um respaldo, um retorno da polícia imediato, né? Porque eu estava vendo, são o mesmo casal já com vários furtos. E é impossível a polícia não ter tomado uma providência até agora. E eu espero que pelo menos prenda esses indivíduos, né? Ô David, numa das fotos que você me enviou pelo WhatsApp, é possível ver inclusive a placa desse gol. Sim, correto, dá para ver a placa, a pessoa nítida ali, né? É uma característica fácil de ser encontrada, né? Então fica um alerta para todos os ouvintes, especialmente do bairro Figueira, que fiquem atentos e cuidem de suas casas e qualquer situação, acionem a Polícia Militar especialmente. Sim, correto. Eu agradeço o apoio de vocês, porque foi o meio mais fácil de ter uma atenção e alguém me dar uma atenção, porque pela Polícia Civil fui fazer o BO, né? Não tive nenhuma expectativa, nada. Simplesmente mandaram ir para casa e esperar ver, vou esperar o quê? Mas ficou alerta para toda a população de Gaspar, assim. Nós conversamos com o morador David Carvalho, do bairro Figueira, nos falando sobre o arrombamento na sua casa e o furto realizado por uma dupla, por um casal, na última quarta-feira, dia 22 de julho. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.